andrecivismoral.com.br. É o brabo. Arrocha de volta. Chamei ela pra treta, tô querendo putaria. Eita mina safada, hoje vai rolar orgia. Chamei ela pra treta, tô querendo putaria. Eita mina safada, hoje vai rolar orgia. Tá querendo treta, tá querendo treta. Tu tá querendo treta, tá querendo treta. Bota um pouquinho na minha buceta. Tá querendo treta, tá querendo treta, tá querendo treta, bota um pouquinho na minha.